domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando nem de onde você está ouvindo o programa, mas espero que você curta aí. O programa de hoje começa também com mais um álbum que está completando 50 anos em 2024. Desta feita, o álbum é Bride of Science, de Robin Trower, lançado em 1974. Segundo álbum do guitarrista, um dos melhores do mundo, não tão venerado no Brasil, mas merece toda a atenção esse grande álbum de Robin Trower. Então, para começar o programa, Robin Trower 1974, vamos nessa aí, eu já volto com Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Vamos nessa. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando nem onde você está ouvindo Panela do Rock. Espero que você curta esse programa. E para começar, vamos aqui com mais um álbum que está completando 50 anos em 2024. Desta feita, o álbum é Bridge of Science, o segundo álbum do guitarrista inglês Robin Trower, lançado em 74, logo após deixar o Procol Harum. Então, um álbum produzido por Matthew Fisher, aclamado engenheiro dos Beatles. Então, o segundo álbum de Robin Trower, grande guitarrista, grande álbum, e espero que você curta aí 50 anos de Bridge of Science. Vamos nessa, eu volto já já. It's in my mind, it's in my soul. Look down in anger on this poor child. this place filled with empty space. Your love holds the key, baby, sympathize with me. I need you before I'm lost. Your touch of light and grace. I knew that your sweet face could always comfort me. In this place full of empty space, your soft and tender love will always shine for me. I love you. Now I know what it means to have gone. Down on my knees, baby, see by me. Thank you. just about sent me from going through the same old moves. And this cat is nine, he still suffers, he's going through the same old. If you stand in the light, you get the feel of the right. And the music that plays in your ears, in your head, you can hear a voice so sweet and clear. And the music that plays in your head, as it flows up from the ground, taking off, you hear that sound. Close your eyes, it's about to begin. Seasons. Sympathy, a little bit of sympathy, a Isso aí, depois aí do Robin Trower, vamos então com os lançamentos aqui. É, Inocentes lançou um álbum acústico, né, cara? Lançou o álbum não, né? Tá disponibilizando... Ah, não. Já lançou um álbum acústico disponível, inclusive, em vinil. É, então, trouxe uma faixa aqui do álbum. Luna Sangre e Godfire da Espanha também lançaram sons novos. E Jesus and Mary Chain. Na sequência tem a Shaq e o Frigideira Acústica. Vamos nessa aí, galera. Com seu véu de pó e fumaça.

trying to make the world alright. We'd never make that world okay, but we would make our world okay. And we were talking about those. Yeah, we just talked about those. And we were talking about those. Yeah, we just talked about those. Gelado eu consumi. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Gelado eu consumi. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos iniciar com um bloco totalmente instrumental para você viajar um pouquinho nessa fritura deliciosa. E iniciando o bloco, vamos com Guilherme Valau, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com a música Lobby Boy. Na sequência, teremos Felipe Goulart, de São Paulo, capital, com a música Back on the Road. E que comece a sonzeira! Thank you. espirrando óleo pelo fogão inteiro, do jeito que mamãe adora, só que não. Vamos dedicar esse segundo bloco totalmente ao coletivo Rock Nativa, o coletivo mais charmoso de todo o Brasil. E nesse coletivo a gente inicia o bloco com o lançamento dela, da maravilhosa, da cósmica, Silvestra Bianchi, de Curitiba, Paraná, com a música Do Rock ao Cosmo. Na sequência, teremos a banda Insana, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, com a música Toca do Lobo. E para finalizar, nós teremos uma banda que não é propriamente do coletivo Rock Nativa, mas que faria parte do programa Tautocronia nesta última sexta-feira que passou, cujo qual o programa foi cancelado, porque infelizmente um dos integrantes da banda teve sua mãe falecida. Então, em homenagem à banda Velho do Mato, nós vamos tocar a sua música, seu lançamento, Toca Biju, eles que são de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Então, nossa homenagem póstuma à mãe de um dos integrantes da banda, com todo o respeito, com toda a nossa condolência, a banda que faria parte do programa Tautocronia, que é do coletivo Rock Nativa, vamos de Velho do Mato com a música Toca Biju, que é o seu lançamento. Finalizando esse segundo bloco, pertencente ao coletivo Rock Nativa. Oh,

tocava rock and roll. No clube com violão ela sempre encantou. Andava de magrela até o sol não brilha mais. Quem tem perna e boca vai a Roma e tanto faz. Preciso de uma chance, meus amigos querem apontar que eu vou. Linda garota, toca biju. Linda garota, toca biju. Linda garota, toca biju. Se fosse na minha casa eu pedia, toca biju. Um dia lá no clube, curtindo rock and roll, Biju tava fazendo um puta de um show. Olhava para ela, hello baby apavorada. Que cara deslavada, chego nela e não dá nada. Estava ali parada quando eu falo, toca Biju. Linda garota, toca Biju. Linda garota, toca Biju. Linda garota, toca Biju. Biju ficou comigo e até hoje toca Biju. Toca biju, linda garota, toca biju. Linda garota, toca biju. Biju ficou comigo e até hoje toca biju. Linda garota, toca biju. Linda garota, toca biju. Linda garota, toca biju. Biju ficou comigo e até hoje toca biju. Toca biju. Escorrendo óleo nesse terceiro bloco, lhe sirvo uma fritura deliciosa com um lançamento de pesadelo mental, Facada. Eles que são de Guarulhos, São Paulo. Um grande som, um grande metal aí, uma sonzeira pra vocês, viu? Na sequência, a gente tem Regiane Sol, essa linda gaúcha que faz um som diferenciado. Essa mulher é fantástica, viu? Super recomendo. Com a música Tão Rápido, ela que é de Carlos de Lacerda, Rio Grande do Sul. E depois, o som de Combis, com a música Queimem o País, eles que são do Rio de Janeiro, capital. E solta o play. Good.

aproveitando aquele resto de gordura que fica na panela, porque aqui não tem desperdício nenhum. Neste último bloco, a gente faz um som diferenciado. Exatamente, o Frigideira Acústica não é somente rock. O Frigideira Acústica, ele dá oportunidade para outros estilos de música também tocarem aqui nessa rádio, exatamente. E hoje nós vamos com um pouquinho de trap e hip hop para vocês. Vamos ouvir o som de Diabel com a música Sermão, ela que é de Curitiba, Paraná. E na sequência, nós teremos um som internacional, exatamente o som de D-Big Flazy Z, com a música Suor Invisível, ele que é de Moçambique, vejam só, vamos ouvir aí um rapzinho moçambicano, se é que é assim que se diz. Vamos lá? Solta o play! Yazard. Yazard. Yay. Yay. The big flays and their house. Motherfucker. Yes, I'll jay. Na tua vila, o brabo. A Acordo cedo direto pro rocker. Trabalho com whites e pra white. Sou único negro mesmo com white. Trabalho duro só porque eu sou preto. Desistir never pra fracos. Mesmo sofrendo e eu nunca fracasso. Na ajuda da family tudo que eu faço. Sempre o próprio escrevendo em tortas. Ganhando pouco ajudo a cota. Sempre de joelho um gajo implora. Tinha que ser agora, mesmo sem conta corda. Um gajo continua, reparando pra cima, cadê a lua? Mesmo ferrando, um gajo escuta a voz do próprio dizendo: filho, acorda agora. Suportando todas as batalhas ao lado do meu criador, fingindo que não sinto a dor. Talek matemática, calculando a dor e suor. É igual a moeda que me faz fingir que não sinto a dor. Eu que não sinto a dor. Vindo de baixo eu vou conseguir. Em nome de Cristo jurei superar. Mesmo humilhado, desprezado, farei o preciso pro topo chegar. Desde a long time que eu dei meu primeiro passo. Desistir neve, mesmo discriminado, maltratado, a malta não para. Mesmo não tendo outra pra mim, like Wayne, a Wanchumo. Mas pra mim no Muku, não sei se por ser negro que a malta nos trata com arrogância, feito crianças. Isso não era nada, um gajo em cara, eu vivo na praça. Tipo passarinho, menos já tô fly. Carregando rap na head e nem sou guy. Guys fly, já tô high. Suportando todas as batalhas ao lado do meu criador, fingindo que não sinto a dor. Talek matemática, calculando a dor e suor. É igual a moeda que me faz fingir que não sinto a dor. Eu que não sinto a dor. Suportando todas as batalhas ao lado do meu criador, fingindo que não sinto a dor. Talek matemática, calculando a moeda que me faz fingir que não sinto a dor. Que não sinto a dor. Na tua vila, o brabo. E por hoje é só, pessoal. Semana que vem tem muito mais. Mas antes de deixar o meu beijo para vocês, eu quero dizer que eu quero deixar um beijo enorme para todas as rádios que transmitem o Panela do Rock com Robert Coelho e o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, porque a importância dessas rádios para a cena independente de todo o Brasil e do exterior é fundamental para que a gente consiga transmitir a música de qualidade que é produzida de forma independente, para que a gente possa disseminar a nossa música, para que a gente possa alcançar muito ouvinte por aí, Brasil afora e mundo afora. Então, sem vocês, rádios, a gente não seria nada, né? Então, um grande beijo da Chá aqui pra vocês, Web Rádios. Essa foi a Chá aqui com o melhor da música independente, com a sua Frigideira Acústica, mandando muito bem, como sempre. Sempre grande parceira, Patrícia Chá, que só traz coisa boa pro Panela do Rock. E agora nós vamos de blues, né? A coluna Blues um pouco mais, escrita por Roberto Chalube, da banda Acorde 7, lá de Goiás, e narrada com aquela competência pelo Dr. Ray, da Dr. Ray Blues Band de Nova Lima, Minas Gerais. Então vamos de blues agora. Blues e um pouco mais, a coluna de Roberto Chalube. As primeiras gravações de blues. Me perdoem o trocadilho, que nesse caso é inevitável, mas o americano Thomas Alva Edison, que teve a brilhante ideia de inventar a lâmpada, cinematógrafo, primeiro aparelho capaz de gravar imagens em movimento, também foi um dos grandes responsáveis pela aproximação e comercialização da música em geral, inclusive o blues, com o público. E também pelo conceito de indústria fonográfica, já que no ano de 1877 ele inventou o primeiro equipamento capaz de gravar e reproduzir sons e a fala humana através de um cilindro, a manivela, e um cone para expandir o som, o fonógrafo. Inicialmente, a invenção de Edison nada tinha a ver diretamente com a música, já que suas principais intenções para a utilização do fonógrafo era realizar o ditado de cartas, a produção de audiolivros para pessoas com deficiência visual e a sua utilização em brinquedos como a caixinha de música. Mas a evolução de seu invento também proporcionou que a música fosse transportada de um universo completamente abstrato, quem ouviu, ouviu e pronto, para a materialidade através das gravações e reproduções de discos em 78 RPM que eram utilizados nos gramofones. Invenção de Emil Berliner no ano de 1887, 10 anos após Thomas Edison apresentar ao mundo o primeiro fonógrafo. Nessa mesma época, fim do século XIX, o conceito de blues já vinha se firmando em solo americano como estilo musical e ganhava popularidade nas apresentações ao vivo de inúmeros cancioneiros anônimos, mesmo com toda a segregação racial e subcidadania imposta aos negros após a Guerra de Secessão, sendo inevitável que já na primeira década de 1900 surgissem os primeiros registros fonográficos de músicas com as características peculiares do blues. Em 1908, Anthony Meadow lançou o que é considerado o primeiro registro musical gravado de blues, com a música I Got the Blues, e com a repercussão positiva que conquistou, abriu caminho para Art Wendt, nascido no Kansas com Dallas Blues, e Way C. Handy, músico originário do Alabama, que se auto-intitulava o pai do blues com The Memphis Blues, também gravarem e iniciarem a propulsão do blues através da ainda tímida indústria fonográfica, mas que desde então começou a tomar conta não só da América do Norte, mas de todo o mundo. Mas isso já é história para outro blues e um pouco mais. We'll be right back. heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill. Everybody in my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Essa foi a coluna Blues um pouco mais, escrita por Roberto Chalume e narrada por Dr. Ray. Um pouco de blues aí para temperar o nosso panela do rock, né? Então agora, galera, no dia 28 de agosto, se estivesse entre nós, Marco Antônio Araújo, grande músico mineiro, faria mais um aniversário, né? Grande guitarrista, tocou na banda Sonho Imaginário de Milton Nascimento, da qual fazia parte também o Zé Rodrigues, do Joelho de Porco, Tavito, entre outros. Então, foi um grande músico, com uma música com influências de música clássica, do rock progressivo, nos deixou, gravou poucas obras, mas o irmão dele, Alexandre Araújo, mantém a memória do cara viva, sempre fazendo menções, tocando e divulgando o trabalho do Marco Antônio Araújo. E o Alexandre Araújo também tem os projetos dele, com ligado ao blues também, né? O Bering Blues e entre outras bandas que ele já tocou. Então nós vamos aqui um pouco de Marco Antônio Araújo, na sequência, Bering Blues, projeto aí bem legal do Alexandre Araújo, irmão dele. Vamos aí conhecer essa obra, para quem não conhece, né? Conhecer esses grandes talentos de Minas Gerais. Vamos nessa? Marco Antônio Araújo, depois Alexandre Araújo, o irmão dele. Vamos nessa aí.

Foi aí um pouco de Marco Antônio Araújo e de Berim Blues, música mineira de qualidade, pra vocês conhecerem aí, pra quem não conhece, né? Manda aqui aqueles abraços tradicionais, meu amigo Du, por onde andará o Du, o Jaelson Farias, o Davi Salomão lá em São Paulo, Gonzalo Munhoz no Chile, Carlos Baraza em El Salvador, Ariel na Argentina, Pablo Olmos no Uruguai, a galera do Notívagos lá de Maringá, né? Patrícia Schack, Rones Furtim, a turma da Putz Grila sempre ligada aí também, Karen, Sérgio, Camilo, Vicente, John com Rock John, ouça Putz Grila, a turma da Rádio Rota 220, né, Vivi no comando, pessoal que curte a Rock and Roll Old School do Rio de Janeiro, comandada pelo Dan, Overrocks, Rockmasters, Arpoador Rádio Rock, do Grande PC, Rock On em Pernambuco, Calango News em Pernambuco, Pernambuco também, Arco Verde, né, véio? Cidade do Grande, Cordel do Fogo Encantado, lá em Rondônia, o Cid, em Salvador, o pessoal que curte aí pela Alfa Rock, comandada aí pelo Juninho, com aquela garra e competência. E é isso, né, cara? Se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado. Mandar também aquele abraço pro meu filho Théo e a família Chau, sempre ligada aqui em Feira de Santana. Então vamos nessa. E eu vou trazer aqui pra vocês novos sons da Loss, White Castel e Curo Junes. E fechando o bloco com uma música do Vander Tafo, né, da época da banda Tafo, Vander Tafo, fundador do Rádio Táxi, cantada por Lobão. Vamos nessa aí, então, gente. The Lost White Castle, Curo Jones e Tafo. Cut! tentei contar nos dedos quantas vezes tive que recomeçar. Mas percebi que 20 é pouco se for parar pra pensar. Todas as vezes que quase caí, até tropeço, mas não desiste se for parar pra pensar. Infelizmente eu tô aqui me esforçando como nunca. O tanto que acumula fode a cabeça da gente. Eu penso se segura, mas o corpo não consente. Culpados entre tantos inocentes. Me livro de um outro, mas são todos recorrentes. E fico louco pra tomar uma. Sempre que paro um pouco pra pensar, não tenho tempo nem pra respirar. E fico louco pra tomar uma. Sempre que paro um pouco pra pensar, não tenho tempo nem pra respirar. Quantas vezes tive que recomeçar. Mas percebi que 20 é pouco se for parar pra pensar. Todas as vezes que quase caí, até tropeço, mas não desiste se for parar pra pensar. Infelizmente eu tô aqui me esforçando como nunca. Falhando como sempre, são mais de mil fitas. Desgastando e consumindo. Sua língua, uma melodia que vislumbra. madrugada. Diretamente lá de Santa Vitória do Palmar, sábado do Sul. Vamos trazer mais uma dose dupla para vocês, Torino, beleza? Seja bem-vindo mais uma vez. Engrandeça o nosso programa, o que você trouxe por aí, meu amigo. Ô, Robert, para eu marcar minha volta não podia ser diferente, né? Eu tinha que trazer alguma coisa que envolvesse ou o rock gaúcho ou os Rolling Stones, né? Que são que vão pra, mais ou menos pela mesma estrada. Então eu trouxe Just My Imagination Running With Me, né? Show. Os Stones lançaram no Some Girls. Ótimo disco, por sinal. Disco gravado ali entre outubro e dezembro de 77 e lançado, não lembro quando, mas em 78. Sim. Ótimo disco, por sinal, e não é um dos mais falados. Eu gosto pra não caramba. Não é. A faixa título já vale o disco. Exato. Sem falar que tem aquela dance dos Stones, que é a melhor música dance da história, que é Miss You, né? Ah, exatamente, boa também. Mas Just My Imagination Running With Me não é uma música dos Stones, né, cara? Sim. É uma música dos Temptations, um grupo de soul americano que foi escrita por Norman Whitfield e Bart Strong, e lançada na Motown, que era quem dominava o mercado do soul na época, né? Produzida por um dos compositores, Norm Whitfield, e fez parte do álbum dos Temptations de 1971, que se chama Skies the Limit. Sim. Uma tradução livre minha, que acho que é o céu é o limite, seria isso, né, Robert? Eu ia por essa linha. Ela foi lançada como single, né? Já chegou como single entre o Hot 100 da Billboard. Em seguidinha, ocupou a posição número 1 na Billboard Pop Singles, em 71. E depois ela se manteve, cara, por 3 semanas na primeira posição de singles de Rhythm and Blues da Billboard. De 27 de fevereiro a 28 de março, ainda nesse ano, os Stones, que não são bobos, viram que era uma baita de uma música, colocaram a cara deles, como tu falou ali, né? E lançaram ela no Some Girls de 78. Não é uma música que tem uma história por trás dela, porque essas músicas desses grupos de soul que trabalhavam com selos, né, como o Temptations, que era da Gordon, né, que era o selo Gordon, que era da Motown, as músicas tinham muito essa coisa de compositores, os caras tipo Sullivan e Massadas, uns caras que necessariamente não, não colocam suas experiências ou algum recado que eles querem dar nas composições, mas fazem composições ótimas, né? Sim. E Did My Imagination Run With Me é uma canção dessa linha, né? Bem, como é que a gente pode, trabalho da indústria, né? Mas é um baita Sim, show, né? não, Apenas a minha, olha. a tradução do título é apenas a minha imaginação fugindo E comigo. se você escuta primeiro a versão dos Stones, você não vai nem procurar Temptations lá, né, cara? A Não. versão é sensacional. Não que seja ruim, é muito bom, porque essa linha do soul aí, mesmo sendo um produto de indústria e tal, é boa pra caramba, velho. É Música. boa, não, e eu não boto isso como, né, como uma coisa que como é que eu vou dizer, que diminui o tamanho da obra. É uma obra de arte. É uma Sim. obra de arte do tamanho de qualquer outra grande obra. Mas é, esses caras, eles conseguiam produzir conforme a demanda, né, cara? Era uma coisa muito louca, assim, é, É, o não, nível de assim, é inspiração, né, cara? O nível de inspiração desses caras. exatamente, produção em massa, né, cara? É, É. assim, essa época aí era muito louca. Se você for pegar assim, Porque você pegava dois, três caras e eles compunham para 20 artistas. Exatamente, é bem nessa linha que você falou de Sullivan e Massadas, bacana demais. É, agora, curiosidade, tá ligado que nossa faixa etária, a gente começou ali a ouvir uns rock and roll com uns 10 anos, mais ou menos anos 80 e tal. Eu te pergunto, a primeira vez que você ouviu essa música, qual foi a versão? Foi a versão dos Stones, mas não é do Sam Gels. A versão que está no ao Na vivo de coletânea. 81. Ah, pode crer aquele do Rose Bowl e tal. Bacana Exato. demais aquele. Não, não é Steel Wheels. Como é que é o nome daquela turnê, cara? Não lembro agora, cara. Mas é o disco de capa azul que o Mick Jagger estava de roupa de futebol americano se apresentava na turnê. Exatamente. Tem uma passagem que é a famosa guitarrada que o Keith Richards dá num funk, invadiu o Exato, palco. num show, num ginásio nessa turnê, né? Não me lembro o Acho que nome, tia. é Still Live. Still Live, exatamente, Still Live. É isso mesmo. Still Então, Live. eu vou te contar o seguinte, velho. É, eu não tive ninguém para me aplicar em rock and roll, não. Depois que eu comecei a gostar, é que foi aparecendo os entendidos e tal. Primeira vez que eu ouvi essa música foi com Little Thomas nos rádios, as rádios comerciais dos anos 80 ali e tal. Cara que aparecia no Gugu, não sei aonde mais, não sei se você tá lembrado, Little Thomas. Pior que não lembro, cara. Se você ouvir, você vai lembrar, com certeza, mas não vou te fazer sofrer com Mas isso, não. não vai ser a versão do Little Thomas que nós vamos colocar hoje. Coisas da vida. Porque é legal, velho. É legal essas histórias também, porque tem muita coisa que a gente ouvia em rádio, quando ainda tinha rádio que prestava, né, velho? Que eram versões, e com o tempo a gente vai descobrir quem é que faz os sons, né, cara? Doido demais. Então, massa. É isso, então. É isso. Massa Abrimos com demais. Temptations, né? E depois fechamos com os Stones, que é para fechar em grande estilo. Maravilha, maravilha. E quem quiser aí também, achar o ouvido tiver um pouco mais sensível, quiser ouvir um negócio mais popzinho, procura aí Little Thomas. Pode ir lá no YouTube que você vai achar ele cantando no Gugu. Viva noite! Valeu, Torino. Oi, que Abraço, meu agradeço, velho. Robert. Grande abraço. Tamo junto, valeu. Say to myself, you're such a lucky to have a girl like her is truly a dream come true. Out of all the fellows in the world, she belongs to just my imagination running away with me. It was just my imagination. She does not even know me. Just my imagination. Essa foi a dose dupla e assim nós chegamos ao fim de mais um Panela do Rock. Então vamos fechar aqui o programa de hoje com Johnny Nest Boots e Murilo Augustus. Presta atenção nesse cara aí também, que ele é muito bom, folk music, blues, sensacional, da região da Serra da Mantiqueira ali, sul de Minas, São Paulo. Então esse vai ser o Panela do Rock de hoje, fechamos aí, abraço para todo mundo, espero que você tenha curtido, não se esqueça de manter a bunda e a cara na posição de origem. Vamos nessa, valeu, fui! Pra cá.